Uma bela festa foi realizada no Clube Nassau para comemorar os 30 anos do CDL de Capanema, município localizado na região nordeste do Pará. A festa aconteceu no dia 26 de abril de 2014 e contou com a presença de diversos empresários de todo o estado. Antônio Cauati, presidente do CDL Capanema, falou sobre a trajetória desses 30 anos de existência. É uma festa que está marcando história para Capanema. Não é 30 dias, são 30 anos que a gente vem batalhando. Posso falar assim porque eu fui o primeiro presidente e hoje estou sendo presidente do 20º ano. Então, com certeza, o comércio de Capanema, a região todinha, ganhou com a criação da CDL Capanema. O ex-deputado Gerson Pérez enalteceu a trajetória do Clube de Diretores, que, segundo eles, consolidou-se como um dos maiores CDLs do Pará. Eles conseguiram constituir um dos maiores CDLs do estado do Pará. Deputado estadual Eduardo Costa, do PTB, disse que a localização territorial do município de Capanema favoreceu para o crescimento do comércio na região. Capanema é um grande centro, né, do comércio, uma cidade trevo. A CDL faz parte de todo esse processo, de toda essa construção desse município. Nós, de alguma forma, temos que valorizar. O comércio de Capanema é um comércio forte. O presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, prestigiou o evento e disse que a organização é um fator primordial para a garantia de sucesso e longevidade. Fizemos questão de vir aqui prestigiar esse momento. Afinal, poucas eram as entidades que se organizavam há 30 anos atrás. Poucos eram os setores que tinham esse pensamento, que tinha essa ideia ou a visão de se reunir, socializar. Então, entidades como essa, com 30 anos, são poucas no estado. Daí a importância, em nome do Parlamento do Pará, em meu nome e dos 41 deputados, parabenizar todos aqueles que no passado construíram, aqueles que aqui trouxeram e que hoje administram.